ouvinte é a flor, a música a água, o músico é a mangueira. Carlos Santana. Programa de João Alves. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. cariño para todos mis hermanos. De tierra lejana con mi guitarra en la mano. Me puse a